Ficheiro 107, página 696, capítulo 37, A Fuga. De manhã, Jamie estava com uma cor mais saudável, embora as contusões tivessem escurecido durante a noite e agora cobrissem grande parte do seu rosto. Suspirou fundo, depois retesou-se com um gemido e soltou a respiração com muito mais cuidado. Como te sentes? Coloquei a mão na sua cabeça. Fria e úmida. Nenhuma febre, graças a Deus. Ele fez uma careta, os olhos ainda fechados. Sassenach, dói-me o corpo todo. Estendeu a mão boa, tateando. Ajuda-me a levantar, estou todo rígido. A neve parou a meio da manhã. O céu continuava cinzento como lã, ameaçando novas tempestades de neve. Mas a ameaça de busca dos soldados do Wentworth era ainda maior. Assim, partimos da mansão Eldridge, pouco antes do meio-dia, bem agasalhados em mantos pesados. Murtagh e Jamie estavam cobertos de armas por baixo dos mantos. Eu não levava nada, além da minha adaga, e ainda assim muito bem escondida. Contra a minha própria vontade, eu devia fingir ser uma refém inglesa de um rapto, se o pior viesse a acontecer. Mas eles viram-me na prisão, argumentara. Sir Fletcher já sabe quem sou. Sim. Murtagh carregava cuidadosamente as pistolas, uma fileira de balas, buchas, pólvora, varetas e bolsas, cuidadosamente espalhadas sobre a mesa polida de Lady Annabel. Mas ergueu a cabeça para me dirigir um olhar negro. A ideia é essa. Temos de mantê-la longe do Wentworth, a qualquer custo. Não vai adiantar nada ficar lá presa connosco. Enfiou uma vareta curta pela boca da arma, calcando a bucha com golpes fortes. Sir Fletcher não vai sair à caça de fugitivos, não num dia como este. Qualquer soldado inglês que encontrarmos provavelmente não a conhecerá. Se formos descobertos, você deve dizer que o obrigamos a acompanhar-nos contra a sua vontade e convencer os ingleses de que não tem nada a ver com os patifes escoceses como eu e aquele vadio. E apontou para Jamie, que se equilibrava desajeitadamente num banco com uma malga de pão e leite quente. Sir Marcus e eu havíamos acolchoado as ancas e as coxas de Jamie o máximo possível, com ligaduras por baixo das bragas de cor escura, para esconder qualquer mancha de sangue incriminadora. Lady Annabel rasgara as costas de uma das camisas do marido para acomodar a largura dos ombros de Jamie e a espessura das ligaduras que os envolviam. Mesmo assim, a camisa não fechava à frente. E as pontas das ligaduras que enfaixavam o seu tronco estavam à vista. Ele recusara pentear-se, alegando que até o seu couro cabeludo estava durido, pelo que era uma figura selvagem e desgrenhada de se ver. As madeixas, duras e vermelhas, espetadas em volta de um rosto roxo e entumecido, com um dos olhos fechados pelo feio inchaço. Se forem presos, acrescentou Sir Marcus, diga-lhes que é minha hóspede. E que foi raptada enquanto andava a cavalo perto da minha propriedade. Faça com que a tragam a Eldridge para eu a identificar. Isso deverá convencê-los. Dir-lhe-emos que é uma amiga da Annabel de Londres. E agora saiam daqui em segurança antes que Sir Fletcher apareça para uma visita de cortesia, acrescentou Lady Annabel com sentido prático. Sir Marcus oferecera-nos a escolta de Hector e Absalom. Mas Murtagh observou que isso certamente iria incriminar Eldridge caso encontrássemos soldados ingleses. Assim, éramos apenas nós os três, agasalhados contra o frio, na estrada em direção a Dingwall. Eu carregava uma bolsa recheada e um bilhete do senhor de Eldridge, um dos quais, ou ambos, garantiriam a nossa travessia do canal. Era difícil avançar pela neve. Com menos de 30 centímetros de profundidade, a camada branca e traiçoeira escondia pedras, buracos e outros obstáculos, tornando o piso escorregadio e perigoso para os cavalos. Torrões de neve e lama voavam a cada passo, salpicando as barrigas e os jarretes, e as nuvens da respiração dos cavalos desapareciam como fumo no ar gélido. Murtagh ia à frente, seguindo a leve depressão que marcava a estrada. Eu cavalgava ao lado de Jamie para o ajudar, caso perdesse os sentidos, embora ele estivesse, por sua própria insistência, amarrado ao cavalo. Só a sua mão esquerda estava livre, pousada na pistola, amarrada à sela e oculta sob o manto. Passámos por algumas cabanas dispersas, o fumo erguendo-se dos telhados de colmo, mas os habitantes e os seus animais pareciam todos recolhidos, abrigados do frio. Aqui e ali, um homem solitário passava da cabana para o barracão, carregando baldes ou feno, mas a estrada estava quase sempre deserta. A 3 quilómetros de Eldridge, passámos sob a sombra do castelo de Wentworth, um vulto cinzento incrustado na encosta da colina. A estrada era acidentada naquele trecho. O tráfego, dentro e fora do castelo, era incessante, mesmo nas piores condições atmosféricas. A nossa passagem fora programada para coincidir com a hora do almoço, na esperança de que as sentinelas estivessem imersas nas suas tartes e cerveja. Avançando penosamente, passámos pela estrada curta que levava aos portões. Apenas um grupo de viajantes, com o azar de estar longe de casa num dia como aquele. Uma vez passada a prisão, parámos um instante para descansar os cavalos ao abrigo de um pequeno pinhal. Murtagh inclinou-se para olhar por baixo do chapéu desengonçado que disfarçava os cabelos reveladores de Jamie. Tudo bem, rapaz? Estás calado? Jamie ergueu a cabeça. O seu rosto estava pálido e o suor escorria-lhe pelo pescoço, apesar do vento glacial. Mas ele conseguiu esboçar um meio sorriso desolado. Eu vou conseguir. Como te sentes? Perguntei ansiosa. Estava curvado na cela, sem resquício da sua postura graciosa e ereta do costume. Fui presenteada com a outra metade do sorriso. Tenho tentado decidir o que me dói mais, as costelas, a mão ou o rabo. Enquanto tento escolher entre eles, afasto a mente das costas. Bebeu um grande gole do frasco que Sir Marcus oportunamente lhe oferecera, estremeceu e passou-mo. Era bem melhor do que a bebida nada refinada que eu bebera a caminho de Leor, mas igualmente forte. Continuámos viagem, um calor alegre a queimar-me o estômago. Os cavalos esforçavam-se por subir uma encosta ligeira, a neve esguichando dos seus cascos, quando vi a cabeça de Murtagh erguer-se com uma guinada. Seguindo a direção do seu olhar, vi soldados ingleses, 4 ao todo, montados no cimo da encosta. Não havia saída. Fôramos vistos e um grito de desafio ecoou pelo monte abaixo. Não havia para onde fugir. Teríamos de tentar enganá-los. Sem um olhar para trás, Murtagh esporeou o cavalo e partiu ao encontro do grupo. O cabo, que fazia parte do grupo, era um soldado de carreira de meia-idade, empertigado no seu sobretudo de inverno. Inclinou-se educadamente para mim, depois voltou a sua atenção para Jamie. Com sua licença, senhor, minha senhora, temos ordens para interceptar qualquer grupo que viaje por esta estrada, para perguntar pelos prisioneiros que fugiram recentemente da prisão de Wentworth. Prisioneiros. Então eu conseguira libertar outros, além de Jamie, ontem. Fiquei satisfeita por várias razões. Para começar, teriam de diluir um pouco a busca. 4 contra 3 era melhor do que poderíamos esperar. Jamie não respondeu, mas inclinou o corpo ainda mais para a frente na sua cela e deixou a cabeça pender. Eu podia ver o brilho dos seus olhos sob a aba do chapéu. Ele não estava inconsciente. Devia conhecer aqueles homens. A sua voz seria reconhecida. Murtagh conduziu o cavalo mais para a frente, colocando-se entre mim e os soldados. Sim, o patrão está muito doente, senhor. Como pode ver, disse servilmente, afastando a franja para o lado. Talvez pudesse indicar-me a estrada para Balarre. Creio que não estamos no caminho certo. Perguntava-me o que estaria ele a fazer quando os nossos olhos se encontraram. O seu olhar adejou para cima e para baixo, depois de volta ao soldado, tão depressa que o soldado presumiria que ele estivera a ouvir com toda a atenção o tempo todo. Jamie estaria a correr o risco de cair da sela? Fingindo ajeitar o meu chapéu, lancei um olhar de esguelha distraidamente por cima do ombro, na direção que ele indicara, e quase fiquei paralisada com o choque. Jamie estava sentado muito direito, a cabeça baixa para encobrir o rosto, mas o sangue pingava devagar da ponta do estribo sobre os seus pés, salpicando a neve com pontos vermelhos que exalavam um leve vapor. Murtagh, fingindo grande ignorância, conseguira atrair os soldados para o alto do morro, para que pudessem mostrar que a estrada para Dingwall era a única à vista e que descia pelo outro lado da colina. Atravessava Balarre e seguia direito à costa ainda a uns 5 quilómetros. Desmontei apressadamente puxando a tira do cinturão do meu cavalo. Patinhando pelos montes de neve, consegui atirar bastante neve para baixo do cavalo de Jamie, o suficiente para encobrir os pingos reveladores. Um olhar rápido mostrou que os soldados aparentemente ainda estavam ocupados com Murtagh, embora um deles tenha olhado para baixo da encosta, diretamente para nós, como se quisesse certificar-se de que não estávamos a fugir. Acenei alegremente e, em seguida, assim que o soldado virou a cabeça, inclinei-me e arranquei uma das três anáguas que estava a vestir. Afastei o manto de Jamie e enfiei a anágua amarfanhada numa bola sob a coxa dele, ignorando a sua exclamação de dor. Com um movimento rápido, o manto voltou para o lugar, a tempo de eu regressar depressa ao meu cavalo e ser descoberta a remexer no cinturão da sela quando Murtagh e os ingleses chegaram. Parece que se soltou com o movimento, expliquei com ingenuidade, pestanejando para o soldado mais próximo. Ah, sim? E por que não está a ajudar a senhora? Perguntou a Jamie. O meu marido não está bem, respondi. Eu consigo resolver isto, obrigada. O cabo pareceu interessado. Doente, hein? O que se passa consigo? Empolhei o cavalo para a frente, olhando atentamente o rosto pálido de Jamie sob o chapéu inclinado. Não parece nada bem, é verdade. Tire o chapéu. O que se passa com o seu rosto? Jamie alvejou através das dobras do manto. O inglês não estava a menos de 2 metros de distância e caiu da sela antes de a mancha no seu peito ficar maior do que a minha mão. Murtagh tinha uma pistola em cada mão antes de o cabo atingir o solo. Uma bala errou o alvo quando seu cavalo se afastou do barulho e do alvoroço repentino. A segunda acertou em cheio, rasgando a parte superior do braço de um soldado e deixando um tufo de tecido retalhado a ondular de uma manga que rapidamente se tingia de vermelho. No entanto, o homem manteve-se na sela e tentava desembainhar o sabre com uma única mão, enquanto Murtagh procurava novas armas sob o seu manto. Um dos 2 soldados restantes virou o cavalo, escorregando na neve, e partiu disparado em direção à prisão, provavelmente para ir buscar ajuda. Claire! O grito veio de cima. Ergui os olhos espantada e vi Jaime acenar na direção da figura em fuga. Falo parar! Ele teve tempo de me atirar uma segunda pistola. Depois virou-se, arrancando a espada para se defender do ataque do quarto soldado. O meu cavalo estava treinado para batalhas. Tinha as orelhas encostadas à cabeça e batia e arrastava os cascos com o barulho, mas não fugira com os tiros e ficou firme enquanto eu tateava à procura do arção da sela. Feliz por abandonar o campo de batalha, lançou-se para a frente assim que montei e partimos atrás da figura que batia em retirada.